apareceu uma mulherzinha pra morar comigo com todos carinho. Todos me diziam que saiu bem certinho. Você puxou na vida a tranqueira de espinho. Começo a pisar por fora da linha. Eu sou um homem carmo, eu conheço as doutrinas. Por tuas falsidades eu não vou dever crime. Nós dois precisamos apartar de caminho. Você vai com seu pai, eu vou pro meu ranchinho. Velho quartinho, já estou acostumado a viver sozinho. Levanto bem cedo no bater do sino. Eu vou no fogão, faço meu cafezinho. No clarear do dia, tô queimando as latinhas. Eu já estou acostumado a lidar na cozinha. Comparei com a luz do dia, não tinha clareado. arqueando a jardineira. De regresso proibido em Goiás, moça saiu na porta e que moça desimpedida. Ela foi e me falou, ai, com uma voz mais tão tremida, quem deu gosto na chegada, me dar pena na gozar, outro nasce pra padecer. O problema dessa vida é custoso compreender. O destino que Deus dá, ninguém pode distorcer. Ai, lá na estrada da floresta, isto foi acontecer. Chico Preto adomador, que eu cheguei a conhecer. Nos pés de um cavalo bravo, Chico Preto foi morrer. Chico Preto. e no dia do seu enterro muita gente acompanhou. Puseram uma cruz de ferro, este sinal ali ficou. Nesta campa silenciosa, e a que mora um domador.